morreram ou inferno não tem portas. Meu mano foi, eu sei, eu vou também. Mas antes disso, vingança, bandeira branca nem. Na mente vem lembranças de tudo que passamos juntos. Primeiro ferro, primeiro assalto, tudo deu certo, confesso. Até me deu um gelo, um frio na barriga. Sei lá, sensação esquisita, queria voltar. Mas algo me empurrava, a minha mão gelada suava. Foi tudo muito rápido, quando eu vim, já era. Joga carteiros, toca fora, a grana a gente racha. Rapidinho mudar o tempo, vamos na boca, buscar um preto. Passar na feira, comprar uma peita, tomar um caldo e aquela breja. Mais tarde o frevo é certo lá no meu barraco. Aviso os cara e a dona, pra quem não sabe, é lá na 5, duas casas, depois da esquina. É lá pertinho da vila, de frente pro mato, rap no volume máximo. A vizinhança estranha, o cheiro é forte e vai longe. Quem mistura não segura a onda. Cerveja, maconha, muita lombra. Tem cara que se acha o super-homem. Tem dona fazendo até striptease. É sempre assim, sempre tem uma querendo aparecer, morro de rir. Dizem que não existe mulher feia. Você que bebeu pouco, depois das duas, está todo mundo muito louco. Quem compra e quem passa, quem rouba e quem mata, o sequestrador e o refém. Eu não sou mais eu, ninguém não é mais ninguém. Cada um incorpora um personagem. É por isso que as drogas é uma viagem. Nós dois temos os mesmos defeitos, sabemos tudo a nosso respeito. Somos suspeitos de um crime perfeito, mas crimes perfeitos não deixam suspeitos. Nós dois temos os mesmos defeitos, sabemos tudo a nosso respeito. Somos suspeitos de um crime perfeito, mas crimes perfeitos não deixam suspeitos. Eu só queria um traçado, presidente, com cortesano engraçado. Todo dia a mesma coisa, a cena se repete, aí Zé. Tira esse som e põe um rap, fim de tarde tanto faz. Segunda, terça, quarta, os moleque lá na quadra batendo bola, os moleque vindo da escola. Calça jeans, camisa cinza, caderno na mão, não, nem rola. Prefiro uma quadrada, um boné, a barreta, uma pulseira de prata. Os homens implica que te peba, os mano defende favela. Foda-se, é o meu estilo. A viatura passa, pica, quase quebra o pescoço. Dou uma olhada, viro o rosto, finjo que não é comigo. Pop, os cara bate forte, atirador de elite cheira a morte. O que é barra pesada? Notícias da madrugada, assaltaram o mercado, a padaria, a farmácia, a lojinha ao lado. Mortes de adolescentes, briga entre gangues, acedo de conta. O resultado, o caixa tá lotado, o cemitério tá lotado. Neguinho não vem aqui em cima e eu não vou lá embaixo. Mas o futuro a Deus pertence e o destino às vezes apronta. E um dia a gente se tromba, filho de nordestino, não deixa passar batido. Estilo cangaceiro em pleno centro-oeste, se vai na testa, pá, a morte é certa. Se vai na espinha, cadeira de roda pra toda a vida. Mas tem uns manos que fogem disso, se entrega a Jesus Cristo. Não bebe, não fuma, passa a noite na igreja. Nas minhas palavras tem um tom de mágoa, inveja. Não sei se é coisa do diabo ou se é saudade da liberdade. Nós dois temos os mesmos defeitos, sabemos tudo a nosso respeito. Somos suspeitos de um crime perfeito, mas crimes perfeitos não deixam suspeitos. Nós dois temos os mesmos defeitos, sabemos tudo a nosso respeito. Somos suspeitos de um crime perfeito, mas crimes perfeitos não deixam suspeitos. O que é fato é certo, o que é certo eu não nego. Quando a fita é contigo, Quando quem morre é seu amigo, não importa se é herói ou bandido. Aí eu quero ver sangue de barata ferver. Revolta, medo, coragem, uma mistura de sentimento. Pronto, bebi o veneno, corrente que nunca quebra. A maldição da favela, noite de lua, mês de julho, venta faz frio. A natureza percebe a tristeza, capela vazia, parede sem tinta, banco de madeira. De longe escuto a choradeira, aqui fora meia dúzia de pessoas. Lá dentro só sua irmã e sua mãe. Olho sua fisionomia, parece estar com raiva. Trairagem foda, atiraram pelas costas, ousadia. Vieram aqui em cima, mas pode ter certeza que quem fez isto vai pagar caro, muito caro. Mataram meu outro lado, ô irmão que eu não tive. Mas faço uma promessa, você sempre vai estar comigo até o fim da minha vida. Dou valor na nossa parceria. Um cai pra dentro, outro vigia. A noite é lua, o sol é dia. Carecorou uma moeda, eu ajoelho e você reza. O santo é Cosme e Damião, a palavra união. Quem deve paga, qual é o preço? Você está morto e eu estou preso. Nós dois temos os mesmos defeitos, sabemos tudo a nosso respeito. Somos suspeitos de um crime perfeito, mas crimes perfeitos não deixam suspeitos.